Os rios e balneários da região de Foz do Iguaçu ficaram lotados neste feriado de Natal. Os atrativos foram os destinos escolhidos por muitas famílias para enfrentar o calor de 34 graus que fez na cidade na quarta-feira. A prainha de Três Lagoas era uma das opções. Seu Rigoberto foi com a esposa e os dois filhos para passar a tarde no balneário. Ele diz que gostou do ambiente após as melhorias que foram feitas. Reclamou apenas do baixo nível do lago de Itaipu, que limitou a área dos banhistas. Melhorou o ambiente. Está muito melhor. Para usar, para usufruir do ambiente, que está melhor. Pena que a água está baixa, né? A água está ruim, né? A água está ruim, a água está muito ruim. Tinha que achar um meio de despoluir a praia da prainha, fica melhor, né? Para tomar banho. De repente, se aproveita melhor, né? Em relação à segurança, à tranquilidade, aquela questão de som alto que muitas vezes tinha, bagunça, esse ano também. Acabou. Não sinto, não tem mais nada, não estou ouvindo mais nada aí. É muito bom o ambiente, é muito bom mesmo. Mais tranquilo para trazer a família? Muito melhor. O nível do lago, que tem baixado nas últimas semanas, é o principal alvo de reclamações dos frequentadores da prainha. O nível é medido de acordo com a necessidade da usina de Itaipu para gerar energia. O autônomo José Carlos Ribeiro, que foi com a família até o terminal turístico, também se queixou da qualidade da água. Você entra lá com o shorts branco, esse daqui volta preto de lá, entendeu? Mas tá bom. Tá bom que a gente tá aqui curtindo uma boa, entendeu? Algumas famílias preferiram curtir a prainha debaixo das sombras das árvores. Muitos paraguaios também aproveitaram o dia de sol forte para conhecer o terminal. Jorge Gonçalves conta que veio com a esposa e a filha de Cidade do Leste a convite de um amigo e que gostou bastante do atrativo. Ah, muito bueno, muito bueno. Celina Moreira também veio de Cidade do Leste com os filhos para passar a tarde na prainha. Muita segurança, a gente nota que tá limpo o lugar. Tá muito bom. Bom para passar um dia de feriado? Claro, claro, claro. Este ano, a administração do terminal está sob responsabilidade da Fundação Cultural. O presidente Alexandre Freire conta que muitas melhorias foram realizadas no local para deixar o ambiente mais agradável para os visitantes. Diz também que as normas estão mais rigorosas para evitar transtornos a quem procura o terminal para descansar. A gente pede para as pessoas não usar o som alto, baixinho, não entrar com o carro aqui na grama. A gente colocou 20 caminhões de areia aqui para a área de campo de futebol. Você pode ver que tem quadra ali de campo de futebol de areia com rede. O pessoal usa a quadra para vôlei também de praia. Mais 40 caminhões de areia ali. O pessoal da Secretaria de Obras nos ajudou muito. A Secretaria do Meio Ambiente, a Agricultura. Colocamos ali na orla para atender a população. O prefeito Reni investiu cerca de 150 mil reais em todas essas recuperações dos banheiros dessa área grande que nós queremos transformar ali agora em... Em janeiro queremos fazer um festival de música, o pessoal poder usufruir a entrada e a parte administrativa, que ela está praticamente pronta. Nisso também nós colocamos. Cerca de 150 mil reais foram investidos nas melhorias. Outra área bastante procurada na prainha de Três Lagoas é a de camping. Muitas famílias lotaram o local para passar o feriadão de Natal. Maurício Freire, para a CBN Foz.